Eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso, até deito com outra pessoa pra te esquecer. Só você que tinha. Ai, minha delicinha, volta pra vida minha. Ai, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha, só você que tinha. Aquela mexidinha, só você que tinha. Só você quentinha.